falar que o RB hoje tem as malandras. Não é cartel de Sinaloa, mas o rebelde banca. Menino do morro não viu o rei, mas sim o cara. Pra quem não dava nada, RB não perdeu suas asas. Play Tiny, pras fudeluma, Malibu pra tropa. E o cordel na sintonia, trabalhando a mil por hora. O pai tá em Malibu, o pai tá em Istambul, ou será que tá pelas belezas de Paysandu? Anjo rebelde pra corte, firmo forte pros cara. O terror de MG que tem conceito na quebrada. O RB pra elas, que paga de mercenária. Quer sentar no meu carona, pegar no câmbio e troca marcha. O pai tá em Malibu, o pai tá em Istambul, ou será que tá pelas belezas de Paysandu? Pai tá on, pai tá cheque, pai tá com a nata. Quer sentar no meu carona, pegar no câmbio e troca marcha. O pai tá em Malibu, o pai tá em Istambul, ou será que tá pelas belezas de Paysandu? Pai tá on, pai tá cheque, pai tá com a nata. Quer sentar no meu carona, pegar no câmbio e troca marcha. Vida de cartel, não é doce como mel. Tu é rodeado de falsos amigos e piriguel. Só quero as rotiguel no estilo Rapunzel. Tipo linda por dentro, mas por fora Arlequina Fel. Pra hoje coquetel, um beck e um terel. Longe dos problemas e dos cabeça de papel. Liga no meus fiel, meus menino menestrel. Que pra mim vale troféu e no crime são bacharel. Um bip no Nextel, sinta liga no motel. RB não quer ser réu, nem ficar jogada ao léu. Então vem pra minha babel, que eu tiro o seu véu. Nessa minha vida clandestina eu te levo até o céu. O pai tá em Malibu, o pai tá em Istambul, ou será que tá pelas belezas de Paysandu? Pai tá on, pai tá cheque, pai tá com a nata. Quer sentar no meu carona, pegar no câmbio e troca marcha. O pai tá em Malibu, o pai tá em Istambul, ou será que tá pelas belezas de Paysandu? Pai tá on, pai tá cheque, pai tá com a nata. Quer sentar no meu carona, pegar no câmbio e troca marcha.